Rap nacional em cena, rapaz. Rap nacional. Giovanni Caege, Lauren. Família de monstros. Nós vem por de nós. Vocês a inspiração pro mais lindo encanto. Versos que dão sentido à vida, incendeia o espetáculo. Vivacidade, o fulgor e a lucidez. A arte em cena, o amor, a intrepidez. Brilhamos em meio à imagem ofuscada da guerra. Cintilamos com a beleza do orvalho na serra. E é com vocês que vou seguir na caminhada entre o rancor e o amor, entre a paz e as balas. O drama inflama e nos palcos que brilho mostro como minhas palavras travam seus gatilhos. Mulher de fato, Lauren, na cena dos monstros. Aqui lembro da mentora com lágrima nos olhos. Misturam sentimentos, saudade de Nadir. Deus te buscou pra alegrar o céu e aqui deixou uma tristeza profunda. A vida continua e nos recordamos com alegria escutando suas músicas. O calor, a animação que vem da rapa faz com que eu não desista mesmo sentindo sua falta. Descanse em paz, que em paz aqui vou vivendo com o apoio de uma pá, né, Giovanni? Dos guerreiros. E cada rima um arsenal, uma explosão de ideia. Palavras que abraçam o sofrimento de toda a favela. Tentaram matar meus sonhos, cala minha voz. Me amordaçar como fez no passado o algoz. Mas não falar, omitir, é papel dos fracos. Eu tô na cena do bang louco, causando regaço. O rap salva, traz vida, tira do crime os moleque. Mostra a estrada da escola, o caminho pros pivete. Hoje sou mais que combatente, sou mãe, sou rap. Recebo amor, é com amor que agradeço o convite, Caege. Somos a voz de salvação pra uma geração inteira. Lauren, Giovanni, Caege. Valeu, guerreira. Vou cantar o que vivo. Rap nacional, profissão, perigo. Eu vou levar. Vou cantar o que vivo, hein? Vou levar, elevar o espírito. E por aí encontrar sempre um amigo. Perigo. Vou cantar o que vivo. Eu vou cantar o que vivo. Vou. Palavras não confortam quando se fala em perda. Deus tá mais feliz, né? Cercado de poetas. Tupac, Big, Dinadir, Sabotagem, Billy, Coban se foram, mas não suas frases. Deixou na história do rap um marco. Deus levou, mas consagrou os monstros sagrados. Hoje nosso verso é arma, potência de alto calibre. Sou mestre de cerimônia, profissão mais sublime. Melodias, acordes, impacto nas rimas que trava os fuzil e encanta a perifa. Tenho munição suficiente pro ataque de Brasília. SP, Giovanni, Caege e Lauren. Compromisso, né, mina? A força dos sobreviventes enfeitando o jardim dos mortos decorrentes dessa guerra. Onde ninguém escapa, é vida, tio. É escudo, é espada, é ofensiva, é defesa, é amor, é ódio. É o céu, é o inferno, é a derrota. É o pódio, um terremoto, tsunami. Destruição dos maus fluidos, devastação da áurea ruim. Elevação do espírito. É nóis junto nesse bang louco. Firmão pelo povo aqui, família de monstros. Trazendo de volta os excluídos, esquecidos. Com o calor do coração refaço o nosso destino. Que cesse a guerra, que cale as matracas. Que venha a concórdia, sossego pra nossa alma. Suave, Giovanni. Não, nem sempre. Em cada obra que crio, narro o veneno dos pentes. O choro das mães, o grito das pistolas. O arrependimento, a conversão. Oh, glória! Um só objetivo, foco é a salvação. Valeu, Lauren, de coração. Vou cantar o que vivo. Rap nacional, profissão, perigo. Eu vou levar, vou cantar o que vivo, hein? Vou levar, elevar o espírito. E por aí encontrar sempre profissão, um amigo. Profissão, perigo. Vou cantar o que vivo. Eu vou cantar o que vivo. Vou cantar o que vivo. Rap nacional, profissão, perigo. Eu vou levar, eu vou cantar o que vivo, hein? Eu vou cantar o que vivo.